Hoje a gente vai tirar onda na pista. Quem fecha sempre tá com o nome na lista. O nosso time vai causar a noite inteira. Sem paciência pra quem fica de bobeira. Não tem tempo ruim, a gente não desce do salto. Se quer falar de mim, vai, late mais alto. O namorado dela tá olhando pra cá. Não adianta ficar puto e nem reclamar. E vai ficar muito louco quando a gente rebolar. Pra chegar no nosso nível, tem que gastar. Hoje a gente vai tirar onda na pista. Quem fecha sempre tá com o nome na lista. O nosso time vai causar a noite inteira. Sem paciência pra quem fica de bobeira. A gente brilha, então assista. Vai ter que aceitar. Sai da frente quando a gente